tradicionalmente um grave em orquestras, mano. Quem se identifica, cola e agiliza. E na batida improvisa, manda rima. A rua de cima já ganhou a boa. Rapaziada se diverte, mas não ia à toa. Proceder, responsa, acorda cedo para trabalhar. Fim de semana curtir, sem se alienar. Mandaram o microfone pra esse lado do Brasil. Cara de mal e balista, vá. Informação, conhecimento, posso ter os dois. Pra terminar com o tempo agora, mas deixa pra depois. Agora afirma aqui, afirma, afirma pra detonar. O rap nacional brazuca pra dançar e informar. Patricinha não se liga e olha com medo. É por nós e pra nós, esse é o segredo. Se quiser colar, vem na paz, na moral. Pra somar, sem temer, o som é animal. Chegados se ligaram e espalharam o recado. E na base hip hop espalharam o nosso trato. Somos fortes, belos, apesar de tudo. Da moda da TV que nos mostra o absurdo. Não precisamos de marca, grife importada. O respeito prevalece em qualquer quebrada. Mandaram o microfone pra esse lado do Brasil. E se eu fizer feio, eu vou pra... Sem pretensão, ideia e descontração. Hip hop na veia, um vinil nas mãos. Tantos manos e minas que estão comigo. Nunca nos vimos, mas o rap nos deixa unidos. É tão difícil pra elite entender o que uma rima na batida pode fazer. Bem sossegado, pode crer, DJ Ale. Quem quiser duvidar, é só pra cá pra ver. Pensando na batida, jogando a mão pro alto, cantando no refrão. Ficou chato, pensando na batida, jogando a mão pro alto, cantando no refrão. Ficou chato. Mexe sua melhor roupa, blues e touca. Atitude louca, as mina cola com batom na boca. A roda tá formada, gangue organizada. O racha vai rolar até de madrugada. Os toca-discos desse lado do Brasil. E se o DJ errar, vai pra... Rapaziada, é firmeza, sabe qual que é. Compra vinil, CD, sabe o que quer. Ler revista, jornal, não paga um pau. Pra MC que rima mal, não é legal. É só falar de si, gangueira até o fim. Praga ruim, sai de perto de mim. Os manos se identifica, não dá brecha, trinca. Seja no trampo, no baile ou na pista. Na rua, a mesma coisa, atitude e força. Se gostou, vem colar com a banca toda. Quem falou que na periferia só tem alienado? Dançando na batida,